tema dessa noite é: perdoai as nossas ofensas. Se nós lembrarmos, essa frase ela é tirada da oração do Pai Nosso, que foi nos passada por Jesus, de acordo com os Evangelhos, há mais de 2000 anos atrás. E se a gente pegar e pensar em cada frase do Pai Nosso, a gente vai ver o que elas querem significar, o que ela quer dizer para nós, mas não uma forma só de verbalizar, é uma forma de nos comprometer entre nós e o Criador. Então, essa frase ela diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós colocamos como que uma oferta de que nós buscaremos perdoar para que a gente tenha a graça de ser perdoado. O que é mais importante para nós? Perdoar ou ser perdoado? Dentro de uma visão egoísta, a gente acha que é mais importante ser perdoado. E é bem importante porque o peso de uma culpa, muitas vezes ele faz com que a gente tenha dificuldade em prosseguir. Dependendo da situação, aquilo pesa muito sobre nós. Dependendo da situação e da nossa visão mental, né, sobre as coisas. Mas mais importante do que ser perdoado, e que é importante, é perdoar. Não é uma retórica religiosa, o perdão, mas é uma necessidade de evolução para nós. A gente vai tentar depois falar um pouco mais sobre o perdão, mas se a gente pensar, por quê que a gente precisa perdoar? O que acontece se eu não perdoo ou se eu perdoo? Será que a gente já teve alguns exemplos para poder contrabalançar um contra o outro? Para ver se o que é melhor para mim? O perdão, ele talvez seja o maior desafio que nós temos contra o nosso orgulho. Porque muitas vezes a gente não dá esse braço a torcer, não vai lá e deixa passar, porque o nosso orgulho ferido, ele diz: não, ele não merece. Olha o que ele fez. Ele me feriu, me atingiu, né? Diversas formas físicas, verbais, emocionais. Quanta carga negativa a gente fica carregando por não perdoar. Porque o orgulho ferido não deixa a gente ver a situação dessa forma mais clara. E o orgulho, se a gente pegar e olhar ali o Evangelho e folhear ele, ou aleatório, escolher uma página, a gente vai ver que o orgulho é talvez a chaga mais importante que a gente tem que combater. É como uma bactéria, talvez, que a gente carrega dentro de nós e que a gente vai alimentando através de várias atitudes que a gente vai fazendo crescer. E isso vai crescendo e vai nos deformando, não só no exemplo físico, mas vai nos deformando na questão de caráter, de moralidade, da personalidade, dos valores, porque a gente vai olhando só para o meu interesse e a gente não consegue perceber. Mas a gente às vezes diz, né, que perdoar, eu não perdoo porque o que ele fez não tem perdão, eu não posso esquecer do que ele fez, ou ela, né, o exemplo, porque imagina, se eu perdoar, a pessoa vai voltar a fazer a mesma coisa. Então a gente acaba justificando, de uma forma, de novo, doentia, a nossa não atitude. O que os outros fazem, e a gente sabe muito bem disso, é problema dos outros. O nosso problema é comigo, o que eu faço. Então, no momento em que eu, de repente, fecho essa porta, eu estou aprisionando dentro de mim que tipo de energia, de sentimento, o que eu estou trancando aqui dentro? Será que é alguma coisa boa? Muitas vezes a pessoa que nos faz alguma coisa, ou até nós, quando fazemos alguma coisa para os outros, que a gente faz toda hora, A gente nem se dá conta. A gente faz porque é o nosso jeito ainda bruto de agir. A gente acaba atropelando, acaba magoando. E o outro, o ofendido, é que fica com aquele sentimento. A gente nem percebe. O ofendido é que fica carregando esse problema. Então a gente vai vendo, né? Jesus, quantas vezes ele fala em perdão no Evangelho? Nós temos Jesus como nosso lema. Ele é o nosso objetivo. Se ele falou, então tá certo. Mas a gente ainda, na nossa oração, que a gente já rezou o Pai Nosso tantas vezes, a gente ainda tenta meio que dar uma despistada em Deus, né? Tenta dar uma negociada. Fala sem colocar verdadeiramente a intenção nas palavras. A gente acha que de repente a gente vai, na hora H, a gente vai negociar e vai passar. A gente pode até tentar para ver o que vai dar, né? Vamos tentar descobrir o que vai acontecer. Perdoar, então, como eu disse, né? Dependendo do que os outros fazem, enfim, não significa que a gente vai continuar andando de braço dado com aquela pessoa. Depende a situação, depende da pessoa, mas não significa que a gente está comprometido com as atitudes que ela toma. Não é isso. É simplesmente é libertar. O perdão é libertador. O perdão é divino. O perdão faz com que aquele acontecimento que nos uniu, ele seja interrompido se for algo negativo. Se a outra pessoa quiser manter o vínculo doentio dela, seja mental, seja físico, enfim, quer continuar sendo como é, é problema dela. Eu tenho que optar por algo mais saudável para mim. Saúde mental é algo muito importante. E essas questões, elas ficam, é claro, no nosso sentimento, mas elas ficam povoando o nosso pensamento. Quantas vezes a gente fica batendo na mesma situação insistentemente? A gente fica com aquilo martelando, a gente não dorme, a gente leva aquilo aonde a gente vai, aquilo se torna um problema, aquilo se torna algo, muitas vezes, físico em nós. É só a gente pensar que a gente vai observar. A gente não pode avaliar o que os outros fazem pelas nossas medidas. E é o que a gente faz. Quando alguém faz alguma coisa, a gente julga por aquilo que a gente entende que é certo e que é errado. E a gente ou bota pra cá, ou bota pra cá. Se a gente gosta, a gente releva. Gosta da pessoa. Se a gente não gosta, por mínimo que seja, a gente condena. É ou não é, né? A gente tem pesos e medidas diferentes para aquelas pessoas com quem a gente tem uma afeição maior ou menor. Então, o nosso julgamento é sempre muito duro com os outros. Quem erra, então, muitas vezes não leva o sentimento, mas o ofendido, como eu disse, acaba levando. Vamos pensar, por que que a gente se ofende com as coisas? Em qualquer coisa. Algo que tenha acontecido hoje, aconteceu outro dia. Por que que aquilo nos ofende? Tem o nosso orgulho de novo colocado aí. O que que tem? Se a gente conseguisse separar sempre o que é dos outros e o que é meu, talvez a gente não se ofendesse. Porque eu deveria me ofender com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo. Porque o que sai de mim demonstra o que tem dentro. Quando eu reajo a alguma coisa, eu estou muitas vezes demonstrando como eu sou. Quando alguém faz alguma coisa e aquilo me toca profundamente, a gente até diz assim, mas é que eu gosto tanto daquela pessoa e olha o que ela fez. É uma mentira, não é uma verdade. A gente gosta é da nossa imagem, da nossa representação. Muitas vezes o que os outros fazem acaba fazendo com que essa representação ela seja diminuída. Mas será que a ideia de alguém sobre mim é tão mais forte do que as minhas atitudes, do que aquilo que eu realmente faço? Será que eu acho que os outros vão me julgar por aquilo que alguém falou de mim? Ou será que vão considerar por aquilo que eu venho fazendo ao longo de uma vida, pela construção que somos todos nós? Na hora a gente não pensa, né? A gente acaba dando vazão sempre a isso aqui. Talvez por isso que a gente repita também a mesma atitude, né? A gente faça a mesma coisa com os outros. Então, o que que essa ofensa, enfim, o que que gera em mim? Se a gente parar e pensar em questão de sentimento, o que que brotou dentro de mim quando alguém falou alguma coisa, quando alguém fez alguma coisa? Quando eu digo que eu não posso, não admito aquilo que foi feito, não perdoo, o que que gera em mim? Qual é o sentimento? Tristeza, mágoa, raiva? A gente vai analisando, vai sabendo e vai se conhecendo um pouco mais. Dessa forma a gente vai se conhecendo, porque a gente é muito reativo. As coisas acontecem e a gente reage. E a gente reage com aquilo que a gente tem dentro, é da forma como a gente é. A gente tem só que observar se essa reação é o que eu quero ou não. Porque daí eu consigo mudar. Se eu parar e pensar, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Senão a gente vai sendo sempre igual, sempre o mesmo. E dentro da frase de perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos, parece que Deus está jogando, né? Então, bom, se tu fizer, eu te dou a mesma moeda. Na verdade, quem vai nos condenar ou nos absolver é a nossa consciência. A gente sabe o que a gente faz. A gente sabe o que a gente fala, o que a gente magoa. Somos nós que estamos ali, ó, nessa direção. Nós que estamos levando isso à frente. Então, vamos tentar. É um exercício difícil. Se não fosse difícil, não se falaria tanto. Jesus não diria tantas vezes a palavra perdão dentro do ensinamento dele. Se fosse fácil, a gente já tinha aprendido a fazer. É por ser difícil que a gente merece uma atenção maior.